Espera, pronto. Gol 1173. Gol 1173, pista 10, autorizado a linha decolar, 140 graus, 109. Veio decolar, pista 10, 1173. Argentina 1911, we are right to Argentina 1911, clear to line up and wait 1-0. Clear to line up and wait, Argentina 1911. Gol 1173, decolar 229, chama o controle 208, voo. 08, 1173, bom. Muito boa noite. 1173, contato radar, suba ao nível 360, direto letra. 360, direto letra, 1173. Altex India, ok? You were cleared until holding point, and you go until... You went to Taxi Bravo. Okay, next time pay attention. Okay, so sorry, sir. We are ready to go. For takeoff, Bruno 10, wind is 140 degrees 09 knots. Clear for takeoff, runway 10 19 1 1. Sorry about that. No problem. Airborne 3-1, Salvador de Parque, 1-0-0-8. 1-0-0, Simulay, Raul 1, Argentina 1-9-1-1. Argentina 19011. Argentina 19011, radar contact at departure, climb to flight level 400. Fly at some level departure. Climb to flight level 400. We are request to 340 on route, Argentina 19011. Roger. Stand by for clearance for flight level 340. Okay, we are stand by Argentina 19011. Argentina 19011, running clear, this flight level 340. Clear to flight level 340, Argentina 19011, thank you. Chame Centro Recife em 125.1, operando 28.35. 251-2835, vou 1-1-7-3, boa. Boa. Argentina 19011, contact the Recife Center, frequency 125.1, if unable 128.35. Okay, contact 125.1 and 128.35, Argentina 19011. Equador é o San 3171. Prossiga. Precisa transferência remota 13 para ponte 11. Qual o designativo da aeronave, Elta? É o Mike X-Ray India, da remota 13 para o reboque para a posição 11. Autorizado, chama no térmico. Obrigado, chama no térmico. Bom dia, boa noite, Nuno 61 no protocópio? Norte, no Guarulhos. Voo 9161 autorizado, Guarulhos, via Zulu 10 Taubaté, nível de voo 360. Decolagem da pista 10, primeira curva direita. Saída São Bruno, Leda Motiva, aciona 5434 transponder, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Queria só confirmar novamente o nome da saída. Firmo, São Bruno, Sierra, Alfa, November, Vitor, Oscar, Uno, Leda Motiva. Ok, está autorizado 360 Guarulhos. Eu preso Lu 10 Taubaté, decolagem estou 10, na curva direita, São Juan na saída, Motiva, a transição, 5434208. O número 1 correto, chama para o pushback sonamento. Salvador, é o Mike X-Ray India, Sandra X771, informa término remoto no ano. Gente, bom dia. Salvador, Tam, Mike X Ranger. Prossiga. Vocês têm contato aí com o pessoal da Infraero pra tentar alguém pra acoplar o Finger 11 aqui? Aguarde. Obrigado. 360, autorizado São Paulo Congonhas, via Upper Zulu 10 por Bávia para a rota do plano, o nível autorizado é o 360, decola da pista 10, primeira curva direita, saída São Bruno, Leda Motiva, o transponder 5435, controle Salvador, opere 120.8. Usando Congonhas, Upper Zulu 10 por Bávia. Voo 360, decola da 10 com direita, São Uno, Leda, Mótima. 5435 no transponder, 120 estima 8. É o C3601. C3601, na posse com o barco, segue o Pesuru 16, posse com a família rota do plano, chame pronto para o estacionamento. Posse com o barco, via Pesuru 16, confirmado o plano, camarada 3601. Estacionamento Gol 1161, posição 1. Gol 1161 autorizado, tinha pro táxi. Chamada táxi, 1161. classificou o nono 61, PLB 140, está alternando o galeão, autonomia 4:20. Gol no 61, livre táxi vinha Índia, chama no ponto de espera pronto, ajuste altímetro 1-0 no 6. 16 agora, portará no ponto de espera pronto o gol, o 9 no 61.